Graça e paz, irmãos e irmãs, é com muita, muita alegria que nós vamos ler mais um capítulo da Bíblia. Hoje vamos ler Ester, capítulo 6. Ester, capítulo 6. Peço aos irmãos que continuem orando por aquilo que temos pedido. Irmãos, irmãs, é com grande alegria também que eu anuncio que a visualização dos vídeos no canal Metanoia, eu vou falar duas vezes, canal Metanoia, pastor Sérgio Gama e pastora Margarete Lavoura. Esse canal ultrapassa, no momento, 5 mil visualizações. Mais de 5 mil visualizações, portanto, aproximadamente 5.208, próximo, bem próximo disso. Não sei, algum número que não tenhamos marcado. 5.208. E eu quero convidar você, se você não abriu ainda no YouTube, abra Pastor Sérgio Gama, Pargarete. Pastora Margarete Lavoura, no YouTube. Você pode visualizar no celular, você pode visualizar se tiver conexão na televisão, tá bem? E tenho certeza que isso vai edificar você. Até então, eu não tinha trazido especificamente esse número. E eu vou deixar para as ministrações do capítulo 7, 8 e 9, a visualização total, porque a missionária Vivian Lopes, astrofísica, missionária do Senhor, tenente da aeronáutica, eu vou deixar para você saber o número que temos no blog e no WhatsApp, totalizando o que chegamos. Eu estou muito feliz com o resultado e tenho certeza que cada semente que é lançada, pelo menos a cada quatro sementes lançadas, uma delas vai frutificar a 30, 60 e 6 por 1. E nós já ultrapassamos 510 mil, agora 515 mil. 510 vai para 515 com o canal Metanoia. Estou falando arredondado. Irmão, irmã, se você, além do dízimo na sua igreja local, deseja investir em um trabalho que dá fruto, invista. Por favor, nós também, como missionários, precisamos. O nosso pastorado está sendo realizado nessa dimensão. O nosso Pix é 24719015816, ou para outros países, 16. Pix, pastora Margarete Lavoura, Gama Lavoura, 247-190-158-16. Invista. E se você não está congregando em nenhuma igreja, congregue em alguma igreja. E se você não está congregando, você também pode se alimentar até achar uma igreja. Você pode estar em trânsito procurando uma igreja. Então, procure uma igreja e, enquanto isso, vá se alimentando desses três canais: Santidade Bíblica, no WhatsApp, blog logos7.blogspot.com e Metanoia, canal Metanoia no YouTube, Canal Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura. Então, nesses 6 anos, já chegamos a 515 mil e nós vamos ainda completar esses dados com o relatório que chegou, tá bem? Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra tem sido lançada, a ministração tem sido feita, e não só por nós, por outras pessoas também. Não são muitos canais nem trabalhos que nós podemos divulgar. Às vezes falta conteúdo, às vezes falta também uma postura mais ética da parte de muitos líderes, por isso nós temos tantas pessoas sem igreja, mas eu tenho certeza que você vai encontrar e vai se alimentar grandemente. Hoje o pastor Paulo Bueno de Camargo nos mandou mais uma vez uma palavra e eu vou ler para você na abertura devocional. Ele está trabalhando com o texto de Oséias, capítulo 1, versículo 10 e 11. O Deus que transforma rejeição em promessa. Eu cheguei a ler para vocês, mas vou ler novamente, porque ele é muito importante para esse livro. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. A disciplina de Deus nunca é o ponto final. Em Oséias, logo após a palavra dura de rejeição, que nós ministramos ontem, aliás, irmãos, surge uma promessa surpreendente. Israel seria novamente chamado filhos do Deus vivo. A restauração sempre esteve no horizonte divino. Muitos comentaristas reconhecem aqui um anúncio que se cumpre parcialmente no retorno do exílio e plenamente em Cristo, que reúne os judeus e os gentios em um só povo. Onde há divisão, a missão enfraquece. Onde há unidade, o testemunho ganha força. A rejeição converte-se em promessa, porque Deus não desiste de seu plano e continua a chamar seu povo à reconciliação. Alguém com quem você precisa restaurar o relacionamento na igreja? E a nossa oração, Senhor, dá-me humildade e coragem para buscar reconciliação onde houver ferida e distância. Que o Senhor promova essa reconciliação entre nós. Irmãos, quando eu estou dando esses resultados, eu dou com humildade, porque é a nossa semeadura do casal e da irmã Vivian Lopes, do pastor Paulo Bueno e outros que mandam abertura, o Everson que manda abertura para devocional, é com alegria, mas com humildade, sabendo que Deus pode fazer até muito mais, desde que nós nos coloquemos na sua presença. Aqui agora falamos de Esther, capítulo 6. Diz assim o texto: Ora, naquela mesma noite, como não conseguisse dormir, o rei pediu que trouxesse o livro dos feitos memoráveis ou crônicas e ordenou que as histórias fossem lidas para o seu descanso. Queridos, tem um detalhe que deve ser observado aqui, já no versículo 1. Essa sequência de versículos marca o epicentro literário dessa narrativa. Quando tudo parecia tenebroso e sem solução, uma sucessão de coincidências, aqui eu diria entre aspas, ou providências divinas, começam a estabelecer o ponto crucial da história e revelar mais sua magnífica mensagem quanto à soberania de Deus. A insônia do rei, seu pedido para ouvir a leitura das crônicas do reinado, a abertura no trecho que falava exatamente da lealdade de Mardoqueu no passado, o trabalho barulhento de carpintaria de Ramã em plena madrugada, sua entrada repentina no pátio do palácio e a sua arrogância ao deduzir que ele seria o homem a quem o rei iria desejar, todos esses fatos apontam para a inconfundível soberania de Yahvé, que zelosamente cuida de todos os acontecimentos da narrativa. As circunstâncias que antes pareciam meramente decorativas no enredo da história passam a assumir especial relevância. Do mesmo modo como ocorreu na vida de José no Egito, Gênesis 41, o destino do herói é revertido pelo fato de o sono do monarca ter sido perturbado, como Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 6, 18. Percebam, então, a soberania do Senhor está em ação nesse momento. Mesmo que o nome do Senhor não esteja registrado no livro de Ester, sabemos que a presença do Senhor foi determinante, uma presença modificadora da realidade, uma presença inegável, incontestável de Deus nesse livro. E Amã, ou Ramã, que queria a destruição de Israel, acaba honrando Mardoqueu, o judeu, e a vitória do Senhor se concretiza, assim como a vitória do Senhor tem se concretizado em nossa vida. Diz assim o versículo 2, e achou-se nas escrituras que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a porta e tinham conspirado para tirar a vida de Xerxes. E o rei questionou que honra e reconhecimento foram conferidos a Mardoqueu por esse feito? Os oficiais do rei que o serviram respondeu: não foi feito nada até hoje. Então, queridos, o rei considerou que Mardoqueu devia ser honrado e ele pergunta e ouve a resposta: nada aconteceu. Mardoqueu não foi honrado por aquilo que fez. Versículo 4. Então o rei indagou: quem está no pátio? Ora, esse era exatamente o momento em que Ramã chegava ao vestíbulo, isto é, no pátio exterior do Palácio Real, a fim de pedir ao rei que autorizasse a execução de Mardoqueu na forca que ele, Ramã, lhe havia preparado. E rapidamente os servos do rei lhe informaram: é Ramã que está no vestíbulo. Então o rei mandou que o fizessem entrar. Assim que Amã entrou, o rei lhe perguntou: Caro Ramã, o que se deve fazer a um homem a quem o rei tem a alegria de honrar? Diante dessa questão, Amã pensou consigo mesmo: Ora, a quem o rei teria tanta satisfação de honrar, senão a mim? Por essa razão, deu a seguinte resposta ao rei: Ao homem que o rei tem prazer de honrar, caberia bem que lhe vestissem um manto real, que o próprio rei tenha usado em grandes momentos, e inclusive o cavalo que o rei costuma montar, e que se lhe coloque sobre a cabeça uma réplica da coroa real. Olha a soberba desse homem. Achando que ele seria honrado, ele pede tudo isso. Que essa pessoa que seria honrada, então, vestisse uma capa semelhante à real e uma coroa semelhante à real e passeasse por todo lugar e fosse honrado. Irmãos, muitos se ensoberbecem. E muitos que servem ao Senhor de todo o coração, muitas vezes são humilhados. Eu vou repetir, muitas vezes são humilhados. Como Jesus ensinou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, nós temos que estar preparados para uma perseguição, para uma indiferença, para mentiras. E pela rejeição, na verdade, essa palavra há uma rejeição, objetivando impedir que a vontade do Senhor tenha sido realizada ou se realize. Muitos grandes líderes impedem que a obra do Senhor se realize. Se eles ouvissem a voz do Senhor, eles teriam um grande êxito na sua direção, mas a soberba impede isso. Versículo 9: E mais, que tal ato envolva alguns dos mais nobres, ilustres, príncipes do rei. Esses nobres cobrirão um homem a quem o rei deseja honrar com o manto real e conduzirão sobre a sua montaria pelas ruas da cidade e proclamando diante dele em alta voz: Eis como se trata o homem a quem o rei tem a satisfação de homenagear. Ao ouvir essa sugestão, ordenou prontamente o rei a Ramã: Muito bem. Toma, pois, depressa os trajes e o cavalo, exatamente como disseste, e que se faça assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do Palácio Real. E lembra-te, não deixes de realizar absolutamente nada do que disseste. Irmãos, quando as pessoas tentam impedir a obra do Senhor, elas acabam sendo frustradas. Jesus, foi perseguido, foi crucificado, e muitos acharam então: aqui acabamos com o movimento de Jesus. Pelo contrário, queridos. Como eu ia dizendo, depois de 50 dias, Jesus, foi honrado na ressurreição. E depois de 50 dias veio o Espírito Santo e o movimento de Jesus não parou. Todos os homens de Deus, homens e mulheres de Deus ao longo da história, tiveram perseguição, mas a obra do Senhor não para. O Senhor põe a sua mão e os homens de Deus continuam, as mulheres de Deus continuam sendo uma bênção, porque a obra do Senhor não para. E o intento do Senhor em realizar a a sua vontade em algum lugar não será impedido por longo tempo. Alguns vão impedir num primeiro momento, mas depois de algum momento, desse momento, aí eles serão frustrados, porque o Senhor vai realizar a vontade dele. Versículo 11, caminhando para o final. Então Ramã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto real e o conduziu sobre o cavalo predileto do rei pelas ruas da cidade, gritando à frente dele: Eis como se trata o homem a quem o rei tem a satisfação de homenagear. Depois desse evento, Mardoqueu retornou para a porta do palácio real. Mas Ramã apressou-se em voltar para sua casa com a cabeça coberta e muito abatido. Ele pretendia ser honrado e acabou sendo envergonhado. Ramã contou tudo o que havia ocorrido a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos. E tanto os seus amigos mais chegados como Zeres, sua esposa, lhe preveniram: se esse Mardoqueu, diante do qual já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele, mas com toda certeza tua ruína está bem próxima. Enquanto esses ainda conversavam, eis que chegaram os oficiais do rei e se apressaram em levar Ramã ao banquete que a rainha Esther havia organizado. Irmãos, esse texto é lindo. Esse texto é lindo porque aquilo que foi lido na devocional de abertura, e eu quero reforçar, quando o Senhor tem um propósito, ninguém o impede, ninguém pode impedir, porque ele é o Criador dos céus e da terra. Os inimigos do Senhor podem alcançar um êxito temporário, podem impedir durante um pequeno tempo, mas depois eles é que são envergonhados. E mais do que isso, além de serem envergonhados, eles serão também frustrados no seu intento e terão um dia que prestar contas a Deus. Como o texto diz, né? Todo mundo avisa os amigos mais próximos. Você é que sofrerá da morte na forca. Irmãos, essas pessoas que impedem a obra do Senhor, eles é que terão a sua vida frustrada. E eles, não vamos falar de forca no sentido literal aqui, mas eles que morrerão. Eles morrerão. Vou repetir, eles morrerão enquanto o Senhor vai prevalecer e vai libertar os seus filhos e vai realizar a sua vontade. Eu fico emocionado com esse texto, porque não precisa ter o nome do Senhor escrito. O que nós podemos ver é o Senhor agindo. Um homem que queria ocupar um lugar de honra, quantos homens e mulheres querem ocupar, mesmo na posição de governadores, de êxito, de presidentes bem-sucedidos, eles querem, de toda maneira, serem honrados. E eles não gostam de quem vai em nome do Senhor. Podem até não conhecer de perto, mas eles não suportam saber que os escolhidos do Senhor, os homens e mulheres de Deus, vão ser vitoriosos. Sabe o que acontece, irmãos? Eles passam vergonha, porque aquilo tudo que eles desejavam vai para outro, se transfere para outro. E Deus dá esse manto real àqueles que são seus servos. Deus nos dá um manto real. E ele nos dá o seu próprio cavalo, ou seja, toda a bênção que Deus tem preparado, ele vai realizar na nossa vida. E as pessoas vão honrar esses homens e mulheres de Deus, e no final das contas, na hora de prestarmos conta, todos seremos honrados, todos que cremos seremos honrados pela montaria do Deus eterno. Nós seremos honrados e nós vamos tomar esses trajes que o Senhor há de nos conceder. Ele nos dará um novo nome, ele nos dará um novo corpo e nós seremos participantes da vida eterna. E aqueles que seriam mortos, como Mardoqueu, vão viver, ou seja, nós vamos viver eternamente, judeus e gentios. E aqueles que objetivamente tentaram frustrar a obra, esses é que vão à frente dos homens de Deus, dizendo: é assim que se trata um homem, uma pessoa, um ser humano, falar no sentido genérico, um ser humano. É assim que se trata um ser humano a quem o rei deseja honrar. É certo que aqueles que são usados pelo maligno em algum momento da história ou além da história, no dia dos juízos, eles vão dizer assim: é assim que se trata uma pessoa a quem o rei dos reis tem a satisfação de honrar. Mardoqueu retornou e Amã aproximou-se em voltar para sua casa, ou seja, ele acabou indo para o mal. E Amã contou tudo para sua família e eles ficaram apavorados e disseram: olha, se você já começou a cair e esse homem for um judeu, nesse caso aqui judeus, mas depois de Jesus e do Espírito Santo, os judeus e gentios. Se você já começou a cair e ele começou a subir, prepare-se, porque você será o próximo. O seu fim está bem próximo. Irmãos, o machado está posto à raiz. Quem abençoar a obra do Senhor prevalecerá. Quem não abençoar a obra do Senhor e impedir os homens e mulheres de Deus, o machado está posto à raiz nessas vidas. E elas não terão, não terão, não terão a graça de Deus. É importante que nós vejamos no livro de Esther a prerrogativa do Senhor de honrar quem ele deseja. E como eu disse ontem, o número 3 simboliza para Israel a virada da história. Isso foi registrado primeiro. Já vinha sendo ministrado no, em toda a Bíblia, mas é na festa do Purim, ou seja, no momento da vida de Esther, que fica declarado, anunciado, em algum momento do porvir, ao terceiro dia, o Senhor vai prevalecer. Eu quero dizer a você, o terceiro dia já aconteceu. Jesus, ao terceiro dia, levantou dentre os mortos e fez com que aqueles que estavam mortos, pela sua graça preveniente, levantassem também. E fossem justificados, e fossem santificados pela graça, e um dia fossem preparados para a graça glorificadora. Irmãos, prestem atenção nisso. Isso tudo já aconteceu em Jesus. E a partir de Jesus, todos aqueles e todas aquelas que se prostrarem diante do Rei dos Reis, e não se prostrarem diante da falsidade, esses serão honrados. Esses serão honrados e vão ser honrados com a vida eterna. Que Deus abençoe a cada irmão e a cada irmã e que esse livro Fale ao seu coração. Fale poderosamente ao seu coração. Eu estou comemorando 40 anos de conversão, já completei, e vamos para 41 anos, e o Senhor tem honrado, honrado. E nos momentos de aflição, agonia ou até equívoco, o Senhor justificou pela sua graça justificadora, porque a justificação é pela fé em Jesus. E o Senhor transformou a água em vinho, e o Senhor santificou. Ou seja, ele está nos santificando e através da graça santificadora, e está nos preparando para a graça glorificadora, quando seremos agraciados pelo Senhor e viveremos eternamente. Por isso eu digo a você: filie-se ao Senhor, agarre-se na vontade do Senhor. Esconda-se debaixo do manto do Senhor e ninguém poderá frustrá-lo, nada poderá impedi-lo e nada poderá impedir a obra do Senhor, nada poderá impedir a obra do Senhor. Eu encerro nesses dias de relatório dizendo: muito obrigado por estarem nos ouvindo e visualizando. E continuem a ouvir e visualizar nesse WhatsApp Santidade Bíblica, porque o Senhor nos levantou para reformar a nação, particularmente reformar a igreja e espalhar santidade bíblica sobre a terra. Esse é um propósito maior que diz respeito, na verdade, a todos os cristãos do mundo. Pegue o WhatsApp Santidade Bíblica e alimente-se com meia hora por dia. Alimente-se. Também pegue o blog logos7.blogspot.com e alimente-se. Pegue o YouTube Metanoia, com o nosso nome, Pastor Sérgio Gama, pastora Margarete Lavoura aí, alimente-se para que você um dia seja como Mardoqueu, honrado. Faça isso na sua igreja, na sua família, faça isso na vida pessoal, faça na sua família, faça isso na igreja local. Se ainda não tem igreja, procure uma que seja séria e também se comprometa com missionários que estão, não são inerrantes. Cuidado, nem a doutrina da perfeição cristã está falando sobre inerrância. Está falando ali sobre amar a Deus de todo o coração, de toda a força, com toda a alma, de todo o sentimento, com tudo que você tem. Não é inerrância, mas é um caminho para a perfeição cristã em glória. E o Senhor, olhando para o coração que Ele mesmo transformou, vai te agraciando. Então, procure nesses instrumentos, como eu falei, na sua vida devocional, na família, na igreja, procure em obras missionárias que vão edificá-lo, procure ao Senhor e você será abençoado. Que Deus te abençoe e te guarde. E lembre-se, nós precisamos de você para continuar essa obra e para reformar a nação, particularmente a igreja, espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Se quiser investir nesse ministério que completou 6 anos, Ministério de Divulgação da Palavra pelas mídias sociais, invista, mas invista com o melhor, Só serve o melhor, não para nós, para Deus. Não mais ou menos, nem um pouquinho. Invista o melhor. E o nosso melhor você pode investir ofertando, tornando-se um ofertante fiel através do Pix. Pix 247-190-158-16. Está no nome da pastora Margarete. Conto com você e ao longo do capítulo 7, 8 e 9, nós vamos agora particularizar como está o trabalho. Hoje eu mencionei para você, já são mais de 15 livros, até tivemos que interromper, mas nós vamos retomar no YouTube. E eu vou particularizando, falando agora do trabalho no blog, falando do trabalho no WhatsApp, para que você, então, seja parte disso. Muitos estão orando, muitos estão divulgando e poucos ainda estão ofertando, mas eu creio que o Senhor há de levantar ofertantes fiéis para que nós vivamos o resto, o final da nossa carreira, sendo mais do que vencedores em Cristo Jesus e supridos em todas as demandas que um ser humano tem. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, e se espalhe para sempre, hoje e para sempre. Amém, amém e amém.